Hugo deu uma ideia, mas até já deu ideia há mais tempo, que depois não foi, não discutimos a três e ainda não foi realizada, mas acho que a gente deve fazer mesmo, que é, criámos um Instagram e os três temos acesso ao Instagram. Aquelas merdas que a gente às vezes encontra no caminho. Eu até já tirei fotos e alguns slicks pisados para essa cara do screen. Exatamente, a ideia é essa mesmo. E aquilo faz buzz. Eu até já fotografei. Casas de banho públicas têm, foda-se, tem material como o caralho. Casas de banho do trabalho têm banho de material. Eu já pedi a uma bacana no Continente, olha, mas foi com o telemóvel antigo. Posso tirar uma foto daquela cena? Porque as caixas no Continente todas tinham atrás. Sorria com um grande smiley face para o cliente. E eu acho isso tão nojento. Já quando foi aquela gripe de esportes voadores. Não gastes material. Não gastes material. Já pode ser material já, se vocês quiserem. Não, não é isso. É, mas é... Então põe lá essa cena a gravar. Já está a gravar? Já estava a gravar. Então vamos abrir esta cena que eu começo já com o comentário das estupidez, das plaquinhas. Okay. Não, é que temos como quiser. Mas fala agora, está bem? Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa não ouvi o quê? Já agora, porque é que não ouvi isso? Conversa para surdos. Surdos? Ficaste satisfeito? Vocês são surdos? Sou o Miguel Teixeira. Vocês estão a ouvir o Simpsons? E a mim também. Conversa para surdos. Porque ninguém nos está a ouvir. Eu não sei, o Hugo é que depois vai misturar isto tudo. Plaquinhas ou placas de outros tamanhos? É que há plaquinhas e há placas maiores. Já te digo. Não é? Então, é a posição do contribuinte português? Pá, se quiseres, ligo o projetor também. Tenho ali projetor. Isto se estiveres à frente, essa merda não dá a imagem. Vou filmar ao contrário. Dá a colonoscópico. Aí. Com bola de espelhos e tudo. Já, agora dá isso. Mas pode pedir com dúvidas, porque está sem juízo. É só para quem tiver muita curiosidade nos ver. Olha aí. A fazer assim, pedaçada ao vivo. Olha, por acaso, assim. E o homem, só para não pôr aqui foco no pessoal, atenção. Está muito bom, meu. Olha aí, eu dei imagem. Se ligares a bola de espelhos, também é capaz de funcionar. Um motor tipo. Mas se quiseres, fica aqui a rodar. Ah, sim, podes chegar aí a rodar. Também podemos trazer como é que era aqueles. Os anões. Traz o quê? Isso é. Os anões. Como é que tu dizias que toda a gente deveria ter um. Eu curti o teu anão, meu. Já estás a gravar? Então, mas os anões são fantasias. Eu curti ter dois anões. Desses guardar ali no guarda-vestidos, por exemplo. Ou episódio 2? Pá, tipo, sempre há um. Ou não, vai-me ali buscar a cerveja que está no congelador. Não dava jeito para caralho. Dava, porque assim sabias que ficavas sozinho até ao dia seguinte. Mas dás bué da fixe, tu vais de férias, tens dois anões em casa, tratam-te da casa. É sempre fixe, mano. Ter é sempre dois anões, para não ter companhia, que não é fedido, não. É sempre fedido, não. Sim, mas também os anões também se levam bem para qualquer lado. Pá, leva, mas não para dar com o anão atrás de férias, mano. Foda-se, é um pincel do caralho. Não, paga como se fosse uma criança, dizes tem menos de 5 anos. Oh, mano, mas depois os anões têm horas para comer e o caralho e tem. Mano, ah, sim, horas para comer, isso é. Eu tenho isso, mano. Foda-se, é um grande trabalhão, mano. Foda-se, é pior que os cães. Pois é. A sério. Foda-se, anão é em casa, mano. Pá, não, agora que estás a colocar as coisas nesse prisma. Eu estou a dizer, não curti mesmo. Eu sei. Mas pronto, não, isto não é nada de importante. Há quem tenha filhos, mas por isso não crescem. Sim, também é verdade. Às vezes não crescem, às vezes ficam mesmo anões. É um problema de crianças. Ou não, né? Ou não. Que depois, lá está, podem aproveitar para fazer isto, as coisas. Última gota. Então, mas isto já está a bombar? Está a bombar a 1920. Oi, boa. Não bomba muito isto, já. Tenho ali outro. Não já não pode ver mais nada. Já estás a verter as águas. Mas já, podes começar sempre assim, aí com. Não, ele é que é o pró, man. Dá lá a tua introdução espetacular, man. Isto é a mesma coisa. Eu agora. Espera aí, hoje é dia 30. Hoje é dia 30. E estás nas misturas? Não, isto é igual, meu, para Nicroft, tudo isso. É a mesma merda, só que é um euro mais caro. Ah, tem aquele saborzinho assente e mestre. Vamos a isto, vá. Estou bem, vamos começar. Deixa-te passar a fazer um podcast só disto. A gente já começou duas vezes. Só em brindes. Pronto, vai, é só em brindes. Não. Então, é o segundo episódio, tens que começar duas vezes. Isso, um podcast que a gente só beba e brinde e pronto. Pá, outra coisa que eu tenho que corrigir nesta merda é que digo as neiras. Foda-se, mano. Assim, estás a arranjar material para editar no fim, não é? Por acaso, a minha filha de 5 anos reparou nisso, sabes? Tu te a dizer, mas mostraste a tua filha. Claro. Ou não? Claro. E ela disse-me logo. Mas para o final. O tio Hugo diz palavras que não se podem dizer. Não, mas para o final. Eu não, eu também digo. Não dizes não. Olha que não. Não te ouviste. Algumas. Eu odeio-me ao vivo. Mas ouviste, não ouviste uma vez que fosse. Eu ouvi-te dizer algumas. Algumas? Mas eu também devo dizer algumas. Às vezes eu tenho necessidade de usar o palavrão no contexto da palavra. Às vezes dá jeito, não é por ser mal criado. Às vezes aquela palavra é a palavra indicada. Às vezes o nome de um político só se segue do adjetivo favorito, que é palavrão. Você tem aquele impacto total, regionalmente falando, não é? Eu sabes que eu reparo muito nessa história das asneiras é quando vou ao Porto. Yeah, exato, por isso é que eu disse regional. A malta de qualquer estrato social diz com muita facilidade as asneiras que em Lisboa seriam consideradas um bocadinho... Empresários trocam... Acima daquilo que é uma conversa coloquial. Embora eu, provavelmente, de vocês, eu que vos conheço aos dois, né? Quem nos está a ouvir não nos conhece, provavelmente, mas eu sou o que diz mais asneiras na rua. É pá, olha, sou mais exigente dos três. Não sei se és. Não. Também se calhar és o que fala mais. Por exemplo, eu também falo é verdade. Um pouco na rua. Pois, isso também é verdade. Digo bom dia ao senhor do café e... E eu não, eu já desenvolvo uma conversa, chego lá... Não, tu fazes conversa de ocasião, tens o gajo que chega e... Sim, não sei porquê, não consigo, mas não consigo. Gostava, mas não consigo. Onde é que não queres levar esse fardo para a vida? É conforme a ocasião, às vezes não resiste. Depois as pessoas estão sempre a ressacar, estão sempre à espera que da próxima vez que lá vais não podes ter continuas animal, a fazer conversa. Aquela que naquele dia não está a perceber, as pessoas abusam. É, sabes que há pessoas muito solitárias neste mundo. Fazes um bocadinho de conversa e elas ficam doidas. E são surdos. A noite. Puxa. Por isso é que provavelmente são solitários. Ser surdo... Não é nada fácil nos dias em que corre. Não é fácil, sei sobre. Eu acho que não é fácil, mas é fixe, às vezes é fixe. Mas é fixe porquê? Bem, não ouves metade de... Lá está, mas depois... Isso é a parte positiva, mas depois ficas também na ignorância em relação a tanta coisa que... Ok. Não, isto é recuperar um bocadinho uma ideia que eu quando ouvi o podcast semana passada exato. Que tu estavas a falar e eu estava a falar de outra, outra maneira. Se gostavas de ser de outra maneira. Eu às vezes nem digo que é o gostar de ser... Foi aquela altura que toda a gente... Que tu até disseste que invejas aquele gajo que está-se marimbando, não é? E aí disseste uns palavrões. Porque não disse nada, caralho. Não foi, não sei. E qual falaste? Não, mas... Mas disseste muitos palavrões. Mas hoje não vais dizer, pois não quero. Não. Hoje não digo. O objetivo é não dizer nenhuma asneira. Aliás, nós devíamos fazer assim. Cada vez que alguém disser uma asneira, devia beber um shot. Então bebe de cerveja. Pronto. Bebe um shot de cerveja. Cerveja sei, ainda. O que eu sei é que já estamos em 10 minutos e isto não tem conteúdo nenhum. Deixa lá, depois editas isso. Fazes uns cortes. Não, mas sim. Ainda fazes uma música com isto. Que eu te ia já mandando 1920 abaixo. Então já não temos nem 1920 nem Croft. Só tens cerveja no congelador, não esquecer. Pá, tenho ali uma garrafa, mas eu não dou aquilo ao meu pior inimigo. Qual é? Pá, não... É que eu se calhar até curto. Não curtes, Miguel. Mas é álcool? Não curtes nada de álcool. E que é isso? É pá, mas é bom. Então deixa-me só experimentar para ver se eu. Deixa-me ver. Honestamente. Deixa-me lá ver. Temos homem. Força. Cheira só. Miguel, não mais três. Mas que isto é álcool etílico puro. Mano, isso vai-te corroer. Usas isso como aftershave. Não é para sacar isso. Olha que até nem está mal. Espera aí. Usa isso para sacar essências. O copo de Gold Strike é do. Não, não, não. Então vou experimentar aqui neste. É isso, todos temos herpes labial. Olha, agora. Mas vocês estão todos de pé porquê? Então vão fugir? Não, eu estou. Eu estou à espera que isso explode. Pois. Deixa lá ver. Pá, vai um shotzinho, só naquela. Pá, já, vai. Miguel, é a tua responsabilidade. Sabes que eu sou um gajo curioso? É a tua responsabilidade. Vodka Maxi Bar. Onde é que tu compraste isto? No Jumbo. Era para tirar as essências. Né? Para tirar as nódoas do chão. Era a aftershave. Ok, vou lá ver. Digo já que não há problema nenhum. Eu não sou vodka. Mas és capaz de ver um shot, sim. Epá, sou capaz de ver um shot, se é para começar o programa então outra vez. Mas, mas lá, isso lá. Temos que ver todos, então tipo, só em homenagem. Epá, então esquece, mano. Então esquece. Não, o Simpson disse que sim, ou lá. Ai, eu não quero. Eu não quero dizer isso logo que não queria. Isso é aqui uma cena que não era bem. Ainda por cima foi teu amigo, meteu só o meio copo. Pai, não desejo isso. Pois foi. Não desejo isso. Thanks. É mau, velho. Vais ver que o Hugo não tem razão. Eu já tá vi, bem, tá eu já vi e olha que até sabe bem. Até me atrevo a dizer, sabe muito bem. Está bem, então o programa de hoje é recebido as shots. Vê lá. Hoje, we got off the rail. Vê lá se isso é mesmo. Eu acho que isso está fixe. Bebe-se bem. Ah, é vodka. Sim, é vodka. Pronto. Pronto. Sei que sou esquisito. Gente, vamos lá ver como é que o estômago acorda amanhã. Mas de um bocado ainda vamos ali. Buscar mais um copinho de vodka. Não, é que a produção está a falhar à brava. Epá, lá está. Quer dizer, semana passada, em 1920... tipo, falta props. Pessoal a sentir-se no luxo, bem 1920. Hoje, só há cerveja e o Croft já foi e o 1920 também. E ainda não dissemos nada. Ainda não temos conteúdo. Mas... só lá, abre e cena mesmo à pró como tu fazes, meu. Como é que... Abra a pro. Não, então tá pronto. Não, hoje abro. Aqui, eu hoje abro. Queres tu abrir? Não, não, não. Eu posso abrir já. Eu vou ficar a falar o tempo tudo. Todo. Olá, aquela cena. Não, bem-vindo, sei lá, o Parabra, vai. Lá, olha que eu largo já uma bomba. Ui, Benfica. Benfica não, Aroca. Benfica. Lá está, voltou-se a falar da derrota do Benfica e não da vitória do Aroca. Epá, tu sabes que mas é verdade, não? É verdade, por acaso reparei nisso. É porque os grandes é que falham, não são os pequenos que ganham. Olha, eu até tenho evitado cruzar-me com algumas pessoas, porque eles já estão habituados a que um gajo esteja sempre com aquela história de aquilo não está a correr bem. Nas últimas semanas um gajo. E eles estão sempre naquela, tipo, porra, veio o Rui Vitória, grande merda, mas temos que dizer que o gajo é. Isso é o Benfica. Mas já tenho evitado cruzar, porque eu agora já não consigo dizer nada. Não há nada a dizer, meu. Eu digo, o futebol, se me permites, o futebol, na minha opinião, man, é... Permite. Não, na boa, é que... lá está, o monopólio. Não é isso, é que para mim o futebol é daquelas coisas que é tipo, olhas para a idade dos jogadores e olhas para a tua idade. É um bocado, começa a ficar um bocado, na minha opinião, ridículo, man, tu continuares a... Os cotas com 60 anos, meu, estão a idolatrar putos de 22 anos, que o único talento que têm é dar pontapés na bola. E o jogo é combinado. É como ao wrestling. Aquilo tu é tens combinado. Que chegar a uma idade e olhares para aquilo. Olá, aquilo é Portas 18, UEFAs, máfias, FIFAs. A culpa foi do árbitro, ganda frango, os rebuçadinhos para os árbitros do Pinto da Costa, o Valentim Loureiro oferece um campeonato ao filho de Boa Pinto Vista, porque a banda falhada não resultou. Mas não foi. Essa cena... A banda não resultou. Lá está. O gajo transformou-se no... O Boa Vista... quantas vezes é que o Valentim Loureiro, cada vez que era apanhado naqueles escândalos para ganhar a câmara em Gondomar, que andava a dar torradeiras aos velhotes, e depois a televisão... Eu também votava nele, nunca nenhum político me deu nada, não. Nem uma torradeira. O Judas deu fogo de artifício só e levou o Labano. Ah, mas olha que já recebi canetas muito fichas. Feitas na China. Tiscas. Yeah. E quando tu vais a, em qualquer sítio da rua e aparece assim um maralhal, tu até queres fugir para o outro lado da estrada. Fugir das arruadas, mas já não consegues, não é? Porque os gajos vêm com... Os gajos vêm com snipers. Quando tu estás a vir ao outro lado, aparecem mais. Como as Jeovas. Aliás, eles atravessam a estrada atrás de ti. Mas é um bocado... E para quê? Para te meter um autoclante no peito. Pum. E por acaso, é como estavas a dizer a semana passada também, o que é que ainda há para arder? Onde é que essa gente aparece, atrás das rochas, em tempos de campanha, meu? Eu não conheço esses militantes fervorosos no café todos os dias, meu. Eu não conheço ninguém. Conheço alguém que costuma ir para os comícios. Os gajos escondem-se baixo das pedras. Não é isso. Parece quando chega a altura, não sei se é a oportunidade da câmara, são convidados através de redes sociais porque, tipo, aparece... Alguns são pagos, não é? Até nos Estados Unidos, pagam por contas de Twitter candidatos presidenciais. sociais para terem boeda followers são todos falsos, meu. Tu tens, o Twitter para ti é uma coisa, para uma corporação é outra. Pá, tu compras queres... uma mangueira, que é o que eles chamam o termo de fluxo de informação de tendências em tempo real, preço certo. Pronto, está tudo manipulado. Então, tu queres melhor exemplo do que aquele pessoal que vai para a porta da cadeia de Évora a clamar o Sócrates, não é? A Paula está... Sim, mas esses gajos são atrasados mentais. Pronto. Não porque não tenham o direito... Mas são eles que levantam o rabo para votar. Mas para eu poder ser claro. Não porque não possam ter o direito de achar que o homem é inocente. Porque até prova em contrário, porque o homem é inocente. Para mim é, mas é a minha convicção. Agora, eu acho que eles são atrasados mentais porque eles têm mesmo aspecto de atrasados mentais. É só por causa disso. Não pode jogar as pessoas para a frente. Porque... Não é pela aparência, não é pela aparência, é mesmo por fazerem uma música péssima. Não, porque a música podia ser boa. Claro. Não, a música podia ser boa. Podia apanhar no ouvido. Eu até poderia achar que o Sócrates era pior que... Mas a música é má. Que é a pior pessoa da história. Portanto, tem uma rima fácil. Não acho. Mas... vamos supor, mas se tivessem uma música com uma musicalidade bem feita, catchy. Até não é, José Sócrates. Agora, aquilo é uma, deviam ter consultado o Tony Carreira. Aquilo é uma música muito mal conseguida, que só pode vir de um gajo com água que vem do rio que ninguém consegue parar. Tu queres melhor que... A sério, não consigo entender como é que... Como é que é a letra? Tu sabes a letra? Não sei, só sei o refrão. Como é que é o refrão? Sócrates sempre presente, José Sócrates sempre. Não fica no ouvido. Tem uma inspiração cristã. Tem uma inspiração cristã. Mas fica no ouvido. Porque Deus e Jesus estão sempre presentes. Portanto, já estás a ver mais ou menos onde é que essa malta vem, não é? Acho que é Jeová. Jeová's ou Beatos, ou seja o que lhes apetecer. Não foste tu que hoje não foste caminhar pelo perdão. E não apanhaste lá uns gajos a fazer um batismo, todos vestidos de vestes brancas? Devia ser batismo, não sei. Eu nem ninguém percebeu. Umas túnicas brancas. Eles andam aí. Eles são complicados. E depois aqui o Simpson até estava a falar ali das novas redes sociais do Monte. E eu lembro-me que havia lá uns gajos, por isso é que eu te perguntei que cor é que eram as túnicas, porque eu já tive que fugir de uns gajos vestidos em túnica azul. As túnicas azuis, é. Umas túnicas azuis com paus mesmo, para dar mas fugiste, porque é que tu fizeste para correr atrás? Porque nós estávamos, isto já foi há muitos anos, nós estávamos ali junto à moradia de que é uma das melhores, aquilo é uma das melhores casas. Continua, ali agora fazer com uma Miguel para a Baía de Cascais. E os gajos moram, e os gajos estão todos lá, mas tu conheces, os gajos estão lá todos túnicas azuis, ou o que é aquilo? Não ser esses gajos. Só se há de branco tem algo. Eu acho que são esses gajos que vivem numa moradia. Mas uma moradia de ator de cinema de Hollywood e depois só vivem lá gajos de túnicas azuis. Mas ninguém consegue perceber o que é que eles lá fazem. Né? E isto já existe ali no monte há quantos anos? Há uma igreja há 30, na parte de trás. Mas eu não que é uma igreja que é uma igreja que é única no mundo, se não é? Se calhar é uma delegação daquela cena da Skull and Bones. Não, isso é a Universidade de Iago. É. Mas pronto, olha. Mas há bocado ia-te lançar um tema sério e pronto. Força, isto. Nós não estamos a falar de temas sérios quando se fala de Sócrates, já não é um tema sério, nem como fica, portanto não estamos a falar de temas sérios. Não iam lançar um tema sério, mas. E está a ficar complicado com o fluxo. Eu sei, é o desembarque. De refugiados na Europa, ou não? É o desembarque da Normandia de soldados não armados. É invasão. Aquilo está complicado. A aparecer e depois. Aquela cena. Houve uma cena impressionante. Vi um gajo a dizer que já estão a entrar pela fronteira da Hungria. E o desgraçado não queria dar os papéis. Os documentos do gajo a identificar-se, aos bancos de identificação que estão ali de entrada de todos os refugiados, porque ele queria respirar dali no anonimato, porque se ele desse já o nome, já nunca seria aceito na Alemanha, que era o destino que o gajo queria, ou noutro país qualquer da Europa, que ele quisesse, não é? Porque ficava logo obrigado, oficialmente obrigado a pedir asilo político ou de refugiados, essas coisas todas, na Hungria, que seria onde depois tinha que ficar. E isto fez-me lembrar uma outra época, estás a ver? Do tempo do Hitler, em que, de alguma forma, os judeus, para se movimentarem na Europa... Tiveram que assumir nacionalidade. Mesmo na fase mais embrionária da coisa, não é? É. Mesmo já na Alemanha já começavam a existir assim, algumas dificuldades de movimentação. E depois, mais tarde, com a guerra na Europa. Mas isto está-me a fazer... Pá, cheira assim a outros tempos, estás a ver? Esta dificuldade, porque estamos a falar de pessoas, tanto aqueles que atravessam o Mediterrâneo, que vêm do Norte de África, como estes agora que vêm dali da Líbia, Síria. Da Líbia e da Síria. Epá, é malta que, no seu juízo perfeito, não estariam a sair da sua terra, exatamente. Da tal origem que tu tanto defendeste aqui. Se não precisassem mesmo de desaparecer dali, não é? Obviamente. Toda esta em vez de termos aqui uma ação pá, completamente positiva de receber as pessoas, epá, de sermos ágeis na forma como distribuímos as pessoas pelos várias regiões da Europa, okay. De uma forma igualitária, okay. Pá, e integrá-los. Eu devia estar a assentar e integrá-los. E integrá-los de uma forma epá, muito humana, porque o que está a acontecer, quando eu vejo, por exemplo, um homem nos seus 45, 40, pronto, finais de nos seus 40 e muitos. Com a filha para aí de uns 6 ou 7 anos e dizer, a fugir com uma mochila às costas, que deixou a mulher e mais 3 filhos na Síria, porque só tinha 1.200 dólares para pagar aos contrabandistas que os iam passar. Pois. Isto é muito complicado, mas, quando eu puder... E as pessoas estão, e os políticos estão um bocadinho do género, nós vamos, o que é que vamos fazer daqui? Epá, Portugal quer meia dúzia deles, a Alemanha, pelos vistos, está a aceitar cotas. Porque também, pronto, vai fazer deles uns escravidos, mais outros, está aqui uma falta de agilidade do caraças. Montes de malta a morrer nos barcos no Mediterrâneo. Isso é. Eu não sei quantos pontos. E depois a Europa que ainda se vai queixando. Tem é que chegar lá e ir resolver coisas que a Europa e os americanos ajudaram a destruir. Estamos porque aquelas pessoas que estão a sair dali é porque alguém foi lá mexer com a vida deles. Obviamente que sim. Então, por todos estes movimentos extremistas e terroristas. Que nós sabemos, não está aí nas primeiras páginas, mas que toda a gente que leia e que saiba um pouco, ou que esteja minimamente informada, sabe que todas estas coisas são incitadas por pequenos golpes de Estado que são minados aos pouquinhos dentro dos países, feitos pelas CIAs e pelas potências europeias. E que depois leva, às vezes até financiam estes grupos terroristas, depois transformam-se nesta ameaça. Portanto, vão lá resolver esta merda. Então, ou então, se não têm forma de resolver a merda lá, então que resolvam aqueles pobres inocentes que são vítimas das políticas deles. Agora, pronto, eu gostava de ser um bocado o advogado do diabo agora. Não, mas ser advogado do diabo, porque isso não faz falta. Mas deixa, não é isso, deixa lá ver. Não, eu queria dizer... Mas estão de tempo. Não é isso. Queres dizer qualquer coisa? Não queria que tu tomasses a palavra. Não, hoje estás a vir fazer mais ou menos. Não, pronto, é o moderador. Ok, pronto. Não é isso. É pá, para já. Tu começaste com a analogia da Alemanha nazi. E eu, por acaso, também gosto. Não, espera. Já vais ter o teu tempo para te contrapor. Com certeza. Não, eu acho essa analogia bastante autêntica. Se pensares quando os aliados invadiram novamente a Praia da Normandia, aquela cena de Spielberg, para voltar a tomar a Europa para ti própria, desta vez está a acontecer. Estamos a ser, de certa maneira, e tenho calma contigo. Invadidos, mas por forças sem armas. Eu compreendo. Sem armas bélicas. Eu compreendo o lado humanitário, mas deixa-me dar-te algumas reservas. Eu não me vou conseguir lembrar todas, mas basicamente é assim. Tal como tinhas dito, pagaram até 1.200 dólares para chegar até cá, o que eu acho bastante estranho em África, um país tão pobre, de conseguir-se arranjar tanta quantia. Eu já vi 2 mil dólares este, e 3 neste mil caso, dólares. Este não era da África, era da Síria. Também tinhas... E lá está, vamos mesmo ao topo da questão. Isto tudo começou mesmo... São os compassos de uma vida, não? A Victoria Nuland, quando foi aquela cena na Ucrânia, que os russos é que interceptaram aquela chamada devia dar todos os dias no telejornal, mesmo naquela Victoria Nuland apanhada com o ministro dos Estados Unidos a negociar quem é que ia ser o próximo puppet da Ucrânia, que é o milionário do chocolate. E basicamente o telefonema acaba com a bacana a dizer fuck the EU. Isso correu dois ou três dias, porque basicamente o plano, o imperialismo americano, o mercado económico, isto do TPP, foi uma coisa até que foi passada assim um bocado ao lado, que é tipo, agora as corporações em termos de trocarem materiais por via marítima para esse mundo fora, têm o seu próprio tribunal corporativo, caso violem alguma diretriz de, seja lá, for de material que não pode ser importado, tipo GMOs ou... seja o que for, as próprias corporações fazem a importação, têm o seu tribunal e, aparentemente, os Estados concordaram em assinar a soberania desse tribunal sob a própria lei que o teu país exerce em qualquer tipo de saúde pública ou exportações, mas isso não interessa. É basicamente... há aqui um sistema montado de tráfico humano ali no topo da África. A Europa está a levar com esta crise de migrantes, que é um nome muito simpático para chamares alguém que nem é, querem dizer que é imigrante, nem imigrante, e um migrante que eu saiba, tipo, vai andando, não fica aqui. Mas eles nem sabem o que é que vão dizer nos mídias para pegar no teu lado simpático. O problema é mesmo este, e tu estás sempre a ver as notícias editadas, né? O problema é sempre este. Os países onde essas pessoas vêm estão mesmo a ser bombardeados. Eu não os posso censurar por estarem a fugir do sítio de onde vieram. Mas eu também imagino-me chegar a um país, pedir exílio, não me chamar de migrante nem nada disso, pedir exílio, e o meu primeiro comentário à frente de uma câmara, quando eu chego à Europa, que é aliada do poder imperialista dos Estados Unidos, que todos juntos andamos a bombardear a terra deles, eu só dizia assim perante à câmara, parem de bombardear o meu país, meu. Mas não, escolhem sempre... migrantes que sabem falar inglês a dizer vinha à procura de uma nova vida. Então quer dizer que era feriado e vieste andando? O problema não foi fugir à guerra? Chegam ali, vinha à procura de uma nova vida. Mas sabes que eu acho, sabes que isso acontece, na minha forma de ver, porque mais do que, aliás... Isso é manipular a opinião. O fator primário é o facto de haver vamos chamar-lhe um grupo económico, não é? Muito global. Sim, claro. Pronto. Que soube, de uma ala política mais à direita, que soube nos últimos 20, 30 anos, e sobretudo mesmo nos últimos 10, 15, perceber a estratégia a médio e longo prazo, e mesmo a curto prazo. Porque, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, que é controlar os grupos de mídia, de informação, sim, claro, essas coisas todas. Claro, duas agências noticiosas a nível mundial. Tudo o que nós, de uma forma muito mainstream, recebemos na televisão, na rádio, nos jornais, é um jornalismo que pertence a um determinado grupo económico. É propaganda, autêntica. Com um determinado objetivo. O jornalista dá 30 anos para trás, e eu conheço muito bons exemplos, que estão ou estão encostados, claro, ou foram despedidos, ou tiveram que entrar na pré-reforma. E que era um gajo que, independentemente das suas opções políticas, sabiam fazer jornalismo, porque o jornalismo, claro, sempre teve problemas, mas existia. Sim, o que eu quero dizer é que, há 30 anos para trás, sobretudo, ou há 20, ainda existiam alguns jornalistas que sabiam fazer esses trabalhos e que tinham alguma independência, claro, pelo nome, que tinham de fazer trabalhos independentes. Claro. Epá, e agora hoje, não. Tu vês o quê? É uma comemoração. Putos, que são putos no sentido em que são mais novos do que nós. São estagiários. E que vão para lá como estagiários, completamente precários. Ou seja, um jornalista que hoje saia de uma universidade, que pode ser o melhor jornalista em potencial daqui a 30 anos do planeta, em Portugal, pelo menos, que é esta a realidade que nós estamos a falar, que é que conhecemos melhor. Claro. É um puto que vai entrar todo borrado, sem referências nada, dos mais velhos sobre como fazer as coisas dizer a um determinado editor não vou fazer isso porque vai contra a minha diretoria. Ele vai levar um manifesto para fazer exatamente... Tu vês jornalistas a fazer entretenimento. Tu vês jornalistas a perguntarem às pessoas se está calor na praia. Só nos falta... Estamos próximos de ver jornalistas a fazer o anúncio do Linic. É só dizer que é da CNTV que estás a falar. Não estou. Todos metem anúncios. Um único órgão de comunicação social, seja na forma escrita, que não cante cor, falada de rádio ou em televisão, não há nenhum órgão de comunicação social que eu considere isento. Conversas para sobre. claro. Mesmo assim não é isso. Mas nós não somos um órgão. Nós não somos um órgão de comunicação social, não é? Não somos. Nós somos três gajos que se juntam aqui e que dizem umas bacuradas no meio de alguma espuma. Olha-me só as palavras que os mídias hoje em dia nos condicionaram a aceitar. Se tu tomares atenção, quantas notícias é que ouves assim? Fontes não confirmadas, fontes não oficiais, um vídeo no YouTube. Uma fonte disse-nos. Apareceu nas redes sociais que. Uma fonte não confirmada. Alguém ouviu dizer que talvez é melhor largar uma bomba. Eu posso fazer um jornal. Olha, não, minto. Há um órgão de comunicação social que eu acho que é isento. Só? Há um em Portugal. E peço já desculpa. O Avante? Não. Esses estão na categoria dos super não isentos. Eles estão a puxar. Eles estão a puxar o lado deles. É tal como a ver o jornal do PS, não vai aparecer na capa com um bom trabalho. Estás a falar da bola, também é isento. Não, há um, é o inimigo público. O inimigo público eu nem sequer conheço. É credível e é jornalismo. Lá está, nem sequer conheço, típico, não é? Da sociedade, tipo, não é? Está, rodeia-te sempre da mesma mensagem. Sim. Toda a gente discute o que está na televisão e toda a gente pensa que está a dar a sua própria opinião. O exemplo mais fixe foi quando foi a cena da Madeleine McCain. Todos os dias cheguei na capa do Correio da Manhã. Quando foi a Madeleine McCain, sim. Todos os dias especulavam uma nova tese. Ah, é a Madeleine que caiu da janela. Ah, se calhar está dentro do piano, como comeu. Virou à esquerda. Agora veio um sueco dizer que sabe. E toda a gente dizia... Já não foram acusados. É claro e evidente, o homem. Não, os pais, não, acho que ainda têm uma vida fixe. Acho que ainda continuam... Pensei que tinham sido acusados, que a cena já estava... Acho que alguém escreveu um livro que levanta... Mas este sueco, que é evidente... Claro. Foi um pouco. Teve destaque agora na nossa isenta comunicação social. como um gajo que sabe o que é que aconteceu. Claro que sabe. O pai da Madeleine entrou no quarto para ver se estava tudo bem, aquela história que toda a gente conhece, e que ele teve a visão que o raptor... já estava dentro de casa. Pá, é um bocado creepy, mas... E estava tudo bem. E então o pai da Madeleine foi-se embora e o raptor executa o seu plano bem-sucedido de levar a criança para fora do apartamento, no sentido para adoção, uma coisa qualquer. Como aquilo não correu bem, pronto, ele teve que matar e então, colocou num lago, algures em Portugal. Ah, ok. E isto apareceu aí num jornal de referência. Ok, pronto. Ficamos a saber o que é que aconteceu. Eu quero citar as fontes. Acho que é o primeiro segmento no Conversa para Surdos e Esotérica. Acho que é uma mais-valia. Que é o plano em que está o jornalismo hoje em dia. É dar destaque a coisas absurdamente estúpidas e que não têm. Cortina de fumo. A sério, não somam nada àquilo que tu precisas de saber. Ainda no outro dia estava a dar... Olha, queres saber uma que também não acrescenta nada? O Santana Lopes disse que não tem. Pronto, dinheiro. Não tem apoio. Não sente. O apoio é sempre dinheiro. Não tem dinheiro para. As pessoas que idolatravam, olha, só quem está preso. O Santana Lopes já não vai ser candidato. Pois. Pá, e o Marcelo anda a bens. O Marcelo viu a curtir a HMB nas festas do mar em Cascais. Pura publicidade. O Marcelo. Marcelo então é assim, festas de Cascais, linha da frente, que mostra lá no projeto, nos plasmas depois. Apareceu. Lica nessas, Marcelo, Sinha Jardim, whatever, etc. Anda nas festas do mar o Marcelo. Marcelo. A dançar. A curtir. Isto é filmado isso no YouTube, para colocarmos no YouTube do Conversa. Já está a fazer campanha, meu nome, tipo, não para. Vai ser o primeiro presidente da República. Mas achas que ele vai ser candidato a presidente? Eu acho que ele não vai ser. Eu já ouvi dizer que... Não, eu acho que ele, eu acho que ele curte muito a ideia de... Recomendar livros presidenciais. Há 10 anos a dizer que ele vai ser candidato. Sabes que isto da política já foi mais tempo. Há 10 anos que andam a dizer que o Marcelo vai ser candidato. Mas já ouvi um jornal qualquer que disse que ele vai se candidatar em novembro, a não ser que alguém, o seu Rui Rio, se candidatar primeiro. É como há 20 anos que andam a dizer que Pinto Costa vai morrer. Mas foi operado agora. Pinto Costa é como a Saddam, tem 30 sócios. Se queres não morre. Sim, ele não aparece aí. Ele está uma grande sangue. Ele não aparece na rua assim. Eles captaram o Saddam. Sem ser um sócio. A mulher diz que não. Não, pá, é assim, dá para ver bem quem é ele naquele vídeo 220 por 140. Mas olha, é bom no tempo do HD, as nossas notícias vivem em baixa resolução. Eu já vi o Luís Filipe Vieira, e não era um sócio, era mesmo o Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, entrar na porta 18. Eu já vi o Mr. Pateira Head, que é um boneco, caminhou, é igual fez aquele caminho todo, passou pela estátua do Eusébio e entrou na porta 18. E não era um sócio, era o Luís Filipe Vieira. Está bem, ok. E entrou para lá. Os gajos eram loucos, não era, o Man não era funcionário do Benfica. Pois não, era não, só usava as instalações à vontade. Era só diretor de acompanhamento de jogadores. Só tirava o dinheiro da chave, é preciso lavar alguma coisa. Acontece. Acontece, o homem teve azar, por acaso. No caso, o Luís Filipe Vieira. Nem era assim tanta quantidade, pá. 9 quilos, não era? Ah, sim, 9 quilos e meio, isso é uma coisa. Não dá assim para muita coisa também? Isso são... 3 viagens aquelas. Isso, e olha, isso não enche, não, isso não enche um pneu logístico. Agora já sabes com o que é que o gajo negociava em pneus, não sei. Quem é que negociava em pneus? O Luís Filipe Vieira era pneus, era um negócio de vida. Ah, não faço ideia. Não faço ideia. Sabes. Não sei, não. Olha, a sério? Por acaso, não sei. O Luís Filipe Vieira tem casas de pneus. Por acaso, não sei. Desde há um tempo se fala com o gajo. Ah, ele negociava em pneus, é o que me estás a dizer. Mas tem casas de pneus. Ah, então eu ter falado de um pneu de Jeep que 9,5 kg não entravam no pneu, então foi uma coincidência. Mas eu acho que sim. Por acaso conhecia esse facto. Acho que pá, então peço desculpa. São coincidências. Não é que uma pessoa depois pode estar a... É que depois quem nos ouve pode estar a pensar, olha, que eu estava a associar... Mas não, mas é a associar com, olha, o homem já negociou em pneus, foi... É coincidência. Tinha problemas, pronto, e pá. Mas é coincidência, já viste, engraçado. Eu acho que eles usavam é assim que às vezes uma pessoa central. É assim que às vezes uma pessoa central. É com estas coisas, estas coincidências. E aquilo que lá está, a gente sabe muito o que eu estou a falar e que está lá indecente, vais ver daqui. Qual? O do hino? Sim, sabes. Sim. Mas é capaz. Bom, e olha, eu com esta até fiquei assim um bocadinho agora vando. Olha, para mim, vimos um. 1920. Um Maxi. Como é que se chama aquilo? Maxiban, vodka, hã? Simpson. Não, por mim, na boa. Eu sei que hoje tu vais a pé para casa. Pois hoje já não vais querer a minha boleia, não é? Estava-lhe a dar uma mãozinha, mas ele não quis. Mãozinha com ele. Ei! Então, há bocado foste ajudado, agora querias o quê? Acho que o Hugo agora devia ver, nem que fosse só uma pinguinha. É pá, só uma pinguinha. Ainda por cima o gajo está em casa, nem precisa de... Não é? Está sossegadinho. A gente sai, tu encostas-te aí no sofá. Isto é tabaco. Não, é e juice. Tabaco é uma planta. Isto não tem tabaco. Ok, isto é o que tu usas como tabaco. Que estupidez. Não, eu sei, é como perguntar. Isto é uma pila ou um vibrador, não é? Isto agora vais a partir de janeiro. Claro. Leste o decreto todo. Mas tem que imprimir. Não, porque eu vou. Porque eu tenho... Isso é daquelas chamas que andam à frente ao lado. Basicamente, o que é ser aplicado a isto. Os gajos estão a pegar as casas deste... Online. As casas disto estão a levar uma martelada de caraças. Sim, estão completamente entalados. Completamente. Imagina cada produto novo que tu recebes, dos gajos, seja um depósito, seja um mod, seja o que é que for, tens que mandar uma ficha técnica lá para os senhores a explicar tudo, as características todas do produto. Tens noção à velocidade que isto evolui. Tu vais lá hoje amanhã, não, pá, as casas não têm estrutura. A tabaqueira e os seus congéneres internacionais foram extraordinariamente eficientes na forma como vão dar cabo da maior ameaça ao tabaco. Mas tu vais daqui com uns anos, tens a Philip Morris a produzir e juice. É sempre calma. Assim. Que existiu nos últimos tempos, tens a Philip Morris a produzir e juice. Philip Morris vai ter e-juice, cara. E se houvesse... Vai ter e-juice, como todas as outras grandes tabaqueiras, mas vai ser muito mais saudável. Mas vai ser uma grande merda. Não vai ser mais saudável. Sem aditivos. Olha, Cara, disse merda, tem que ver um shot. Oi, pronto. Ainda não disse as neiras, pá. Opa, foda-se, temos que ver um shot. Ei, olha o shot que ele serviu ele próprio. Já vi? Não, desculpa. É pá, já. Para tudo. Quem está a ver em direto pelo Meerkat, percebeu perfeitamente que o Hugo deu-nos um grande abaio agora. Não dei porque está filmado e podes ir ver depois se quiser. Ele está a ver se podes perguntar a alguém que está a seguir. Sabes que 99,9% da nossa audiência não fala português. O segundo já é. Só nos está a ver mesmo por causa dos copos. Yeah. O segundo já. Ok, eu agora começo a admitir. Yeah. É, não é? Alguma dificuldade em beber esta merda. Foi um bocado. Espera aí, vou tirar uma foto que é para depois meter lá no nosso Facebook. Aí! Que é para o pessoal perceber. Vamos lá perceber o que é que a gente. Isto é a parte que eu estou a cortar. Sabes o que é que eu acho? Vamos introduzir outro tema que é para. Eu acho que isto é mesmo má produção. Estou-te a falar a sério. Achas mesmo? É, antes de pá, ou então que alguma marca porreira de vodka. Isso é que era. Isso é assim, é pá, tomem lá uma garrafa ou 15 marca, 15 não, dias alguma marca só porreira, para vocês falarem da nossa não, marca. Alguma marca porreira de 1920. Yeah, precisamos de um spot. Alguma porreira de 1920, assim é que era. Alguma marca porreira de 1920 que quisesse patrocinar. Oh, eu não me importo. Pois, o vodka agora à tarde, assim. É pesado. É pesado. É pesado. Deixa eu ver se eu consigo tirar a foto. Pô. E viste aquele bacana que estava a viver junto ao Canal da Mancha há 2 anos? Não. Ao túnel. Não, o Eurotúnel. Não vi, pá. Não, é tipo, o gajo estava ali, tipo, as camas lá a queixar-se, o gajo a queixar-se. Estou aqui, ninguém me ajuda. Vida, vida. Ninguém se queixa que o país deles está a ser bombardeado, que o país onde eles querem ir trabalhar é responsável pelo bombardeamento do próprio país deles. E o gajo está lá há 2 anos a tentar. O gajo está lá há 2 anos a fazer. E não um selfie. Não posso crer que tu tens um pau de selfie. Meu, eu tenho Deus. Um pau de selfie. Fogo. Oh, meu. Isso tem a opção da colonoscopia? Não sei. Não, epa, não. O gajo que me vendeu isto, por acaso, não falou disso. Era quê? Falou mesmo. Era monhê ou era... Monhê. A cena. Mano, e aí que não vais ter problemas com o pessoal do bloco de esquerda. Não vou nada. A dizer essas coisas, monhê, eu acho que é lixado. Mas ninguém ouve isto. Porquê é que não usas mas isso é sempre montado? Montado. Acabam muito logo com a página do Facebook. Então, e o gajo já levou também. Facebook. Não podemos ter muitos haters. Alguns vão ser não, são muito perigosos. São muito perigosos, às vezes não cabe da vida de uma pessoa. É um pau de selfie, depois o pessoal vê lá em casa. Um pau de peraí, selfie mesmo. Tenho é que meter isto para este lado. Dá para jogar golfe, não é? Pois, dá quase, não dá. Tens uma aplicação. Tem que ser com bolas ping-pong. Metes que uma aplicação. Olha o meu drone! Olha o meu drone! Uma aplicação de telemóvel, o iGolfe. Olha, escondam qualquer substância que não pretendam ver na foto. Ah, mas eu não quero sequer aparecer na foto. Ah, pois, não. Esse é que é o então, selfie. Quer dizer, tu podes aparecer no Meerkat. Uma fotografia para o Facebook. Mas é efêmero. Escuro, meu. Mas é efêmero. É o Hugo que está de trás. Isto tinha que funcionar. O Hugo não, o António pronto. Zé. Tu depois vais ao já celular. Já tiraste o selfie? Vendeu isso na praia. Não. Ainda bem, ficou horrível. Espera aí. Ok. Eu comprei isto numa noite quente de junho em Lisboa. Estavas bêbado. À 1:30 da manhã. Pois, já percebi. Eu não consigo deixar de fazer cara de parvo, olhar para o pauzinho do selfie. Isto é tão lindo. Eu não percebo, é porque é que isto... Pronto. Ah, pronto. Vamos passar à frente. Precisamos de outro sponsor. Naquela parte é que eu não percebo, é... Ah, tipo, à quinta tentativa. Porque é que isto não está a funcionar? Pá, o gajo enganou-me, quer dizer. Mas já funcionou alguma vez isso? Não, agora pôs a câmera traseira e tem a cena à frente. Funcionou na altura, quando comprei. Se quiseres, eu meto-me aí de lado e carrego no botão, ficas a segurar no pau. O que é que tu achas? Agora meto-me aí e carrego só no botão. Não, isso é a tua maneira de não quereres aparecer na selfie, não é? Espera aí. Agora é que vai dar. Eu ui. Não, estou mesmo muito confiante. Estás a ver? Se calhar não estou assim tanto confiante. Olha, caga lá nisso. Ora, isto foi a secção tecnológica. Fiz. Falámos de novidades de hardware, software, paus de selfie. Este gajo agora podia vir falar dos gadgets, devia falar da secção tecnológica. Eu sou o gajo ideal para falar. Que é um stick expansível. Não, estamos aqui perante o gadget, segundo a Times Magazine, ou o que é que foi? Que é o gadget dos monitores. Pau de selfie. O pau de selfie foi a melhor coisa que inventaram tecnologicamente em 2014. Isto para dizer que isto só tem piada, quer dizer, numa escala muito pequenina, yeah. Para quem está a ver no mercado, porque isto depois no podcast resulta numa perfeita estupidez. Ou vai lá carregar. Pois, então deixa estar aqui, é mais fácil. Porquê é que não tiras... Que merda de pau de selfie que tu tens. Porquê é que não tiramos um selfie junto ao ecrã do Meerkast a tirar um selfie a dar-nos em streaming e fazer assim uma cena tipo mindfuck para tu estás... Tipo um espelho em prisma. Acho que vou meter isto no OLX. Pau de selfie. Pau de selfie que não funciona. Isso não funciona. Porquê é que isso havia de disparar fotos com um botão nos fones? Porque isto tem ali um disparador de fotos. Já. Já, mas o que é que... É assim que isto funciona. Não era suposto é isto, que não, é isto que carregar isto, o botão. É assim que isto vai funcionar. Pá, olha, posso garantir que por acaso eu ainda usei isto. É, e funcionou. Parece um anúncio da televisão. Uhum. E agora... É tão bom que nem se pode vender nas lojas. Então vamos tirar a maneira antiga. Mal, não é? tirámos o lindo foto. É que o pau depois aparece nas fotos, estás a ver, é giro, estás assim. Não yeah. se vê a mão, mas vê-se o pau. O teu pau assim. Estás a filmar, não estás a filmar o horário, tipo, é, tens uma cena para virar. E há, exatamente. Ah, essa foi boa. Hã? É? É? Selfie. Não, é a varinha do Harry Potter, mano. Pronto. Foi a fotografia possível. Pronto. Bom, então, saindo dos gadgets e voltando a assuntos sérios. Não, agora vamos ao desporto. Eu já sei, eles vão jogar para ganhar. Não há nada de religião para falar, pois não houve. Não ressuscitou ninguém, não há milagres esta semana. Aflorámos um bocadinho há bocado com o batismo que tu viste no Perdão de Cascais. Sim, mas não. Mas como é que tu não tiras uma fotografia que eu não percebo? Pá, porque estava em andamento e não posso parar. Tenho uma missão, tu joga em matinal. Tenho uma missão, é X tempo. Tu fazes esporte, sim, sim. Não. Daqui para mas cá. Mas trabalho. E mesmo bué. Tipo, eu estou bué agora, como podes ver. Aproveitas a atividade. Junto ao útil ao agradável. Proletária para fazer algum exercício desportivo, é isso? Lá está, se um dia vou ao médico e ele diz-me você tem que andar um pouco mais, eu dou-lhe uma chapada. Olha, por acaso eu nunca vi nenhum estafeta assim, tipo gordo. Mas de que é de moto? Ou de... Não, daqueles que... Eu já vi, que mas só durou 3 meses. Os de moto já mas vi. Mas eu nunca vi um estafeta que palmilhe os pés, mesmo. Não é do meu tempo, mesmo. Olha, eu fui estafeta na... Mas andavas a pé? O meu primeiro emprego foi ser estafeta. E tinhas uma motazita? Tinha uma moto... Tive direito a uma moto passado para aí uns 6 meses, lá está. Subiste de... É, deram uma única moto que existia. Era uma moto que estava supostamente avariada, mas que afinal não estava avariada. Era mentira. Era boa. Era só para fazer o pessoal andar. Era o alarme da altura. É. Isso não funciona. Sim, ninguém roube. É. Essa moto andou comigo Suzuki e foi TS. Utilizada para diversos serviços pessoais. Era a TS, não era a Suzuki? Suzuki TS. Yeah. De... Epá, pronto, que era, olha, era pertença do Tal e Qual, do jornal Tal e Qual. Vocês lembram-se do jornal Tal e Qual? Completamente. Um excelente... Ah, sim, era o tempo ainda que dava para ler notícias. Ou eu era ingênuo demais para perceber. Acho que aquilo com a pontuação com o PSD. Assim como a bola com o Benfica, aquilo era um bocado com o PSD. Olha, foram os gajos que descobriram que a Bárbara Guimarães já se tinha casado duas vezes antes de casar com o outro. A rebarbada Guimarães? Rebarbada? Não está boa. Pá, não digas isso, olha que a Bárbara é uma excelente pessoa. Ela já tem as mãos velhas. Ela é uma excelente pessoa. É, não sei, não... Conheces eu quem gosto, que já tenha privado. Gosto do extrato financeiro dela. Conheces que eu já tenha privado? Eu curto muito. Eu sei que a Bárbara Guimarães, por exemplo, consome drogas leves. O que eu acho é que nós, se fizéssemos este podcast na casa da Bárbara Guimarães, já estávamos todos com uma grande estampa. Não tínhamos problemas de produção. Yeah. Isso eu sei que é. Ela... E vias para aqueles problemas, tipo os ídolos, havia noites que ela. Estava lá totalmente. Isso os ídolos é aquele povo que sabe cantar, não é? Tu afirmas isso assim? Afirmo. Afirmo porque não é que eu já tenha consumido. Mas tu tens advogados. Não é que eu já, não é que eu já tenha consumido. Gajos depois têm advogados. Não é que eu já tenha consumido, mas conheço. Sim, tenho amigos meus que já experimentaram e já vi os sintomas neles. E eu juro. Os teus amigos. Tenho amigos meus que já experimentaram. Pá, não tenho problema a dizer. Ok, vai para a Guimarães. Eu nunca experimentei por acaso. Se tivesse experimentado, dizia. É, sim, claro. Ou, se mas percebo que é os sintomas dela aos olhos. Pelo que leste na Wikipedia. Também, e fui viver a Wikipedia. Yeah. Epá, e pronto, e olha, assim, isto hoje está mas, está entretido. Mas Bárbara Guimarães, o quê? O que é que tu achas que ela tem? Que eu perdi essa parte. Não, eu tenho a certeza, estou a afirmar. Que ela tem o quê? Não tem, a Bárbara Guimarães consome substâncias ilícitas. Ah, já, meu, então ela porque consumiu um carrinho, meu. És mais que ilícito que isso. Mas qual é? É a Bárbara Guimarães, aquela Bárbara Guimarães que mora aqui no, naquela casa cor-de-rosa ali em cima da Bichão. Não, carrilho que levava... Que era acariciada pelo carrilho, essas coisas. Eu sei que era aquela da ali da Abcharda. Quem? A Bárbara Guimarães, que ali em cima na casa para rosa da Abcharda. Eu estou aqui. Pensei que era essa que tu estavas a falar. Não sei quem era. Ó Simpson! Tomas isto agora já sentindo o telefone no meio do podcast e tudo. Vá, até já. Não é isso, não. Não digas que eram os gajos de eletricidade. Era a Bárbara Guimarães, estava a ver por mim. Não, o meu pai deixou as chaves em casa. Ah, pensei que era a Bárbara Guimarães. Agora que tu falaste a Bárbara Guimarães. A rebarbada Guimarães. Já, ela consome substâncias ilícitas, o Carrilho, por exemplo. Também. O Carrilho não sei, mas ela consome. Carrilho faz atividades ilícitas. Para ter olha, fico tinha... claro aqui no podcast, eu não acredito, e eu estou seguro que, quando estás a falar, tu, Hugo, em Bárbara Guimarães, eu acho que é aquela senhora já de meia-idade, não, ali da Casa Cor-de-Rosa, que vive ali no Campo da Bárbara Guimarães. Ah, sim. Não, não. Estás a falar do Carrilho. Ela teve um caso com o maestro Trincão. Ela apanhou o autocarro. Mas eu estive sempre a achar que Bárbara Guimarães, pessoa de meia-idade, agora vou começar a outra pergunta responsável. Ela teve um caso com o Vitorino Almeida, com o maestro. Carrilho, sempre pensei que era aquele gajo que é o mecânico ali da esquina antes de chegar às Fontinhas. A Bárbara apresentadora que teve o caso com o maestro de Vitorino Almeida. Ah, eu estava a falar do rebarbado da Guimarães. O maestro? O maestro Vitorino Almeida. A Bárbara, além de consumir substâncias ilícitas, gosta de homens mais velhos. Poxa. E teve um caso com o maestro de Vitorino Almeida. Ela já foi apanhada na cama com um fóssil? Com fósseis, não sei, mas isto é verdade. Isto são de fontes, são de fontes que eu não posso divulgar. São de fontes, tenho as minhas fontes. Peço as notícias, né? Também não podes, fontes também novas. Não podes falar nada. Eu vi um vídeo no YouTube. Não podes falar nada sobre uma nova estrela da indústria dos audiovisuais americanos que tem hemorroidas. Não podes falar, não podes dizer esse nome. Não podes dizer mesmo. Se fosse assim, não é que eu pensei, como tu já estavas assim, tipo fora de pé, armado e maluco. Se for por aí, se tu queres falar tenho mais a outra depois quando estivermos offline. É que assim toda a gente sabe quem é a tua fonte, mas não podes ser divulgado dessa maneira. Não posso revelar as minhas fontes, mas são fontes fidedignas. Fidedignas? Fidedignas. Fontes não oficiais. Eu acredito. Mas pronto, como pensei que estavas a tirar para fora de pé. Não, não posso ir assim tão não para fora. Não te lancei uma boia, lancei-te um peso de 30 quilos. Quando tivermos o tipo, patrocínio, olha, afunda-te aí. Eu não posso, não posso. Não, com patrocínio é que já temos de ter com cuidado. Patrocínio com patrocínio já temos, posso. Agora, neste momento não posso. Com patrocínio revelas o nome? Não, mas, por exemplo. Revela o nome. Imagina assim. E revelo aquelas coisas. Imagina. Como? com PDFs e tudo. Hein? Com provas. Provas documentais, não é só a falar. Tu tens as minhas fontes. Este podcast é patrocinado pelo Novo Banco. Ok, agora vamos falar de injustiças que se passam em Portugal. Menos aquela do Novo Banco, em que a PSP está a defender os ladrões e a bater nas pessoas levadas. Se o Novo Banco fosse nosso patrocinador... Era grande. Aí é, houve. Não, eu tinha não aqui tanta coisa para dizer bem deles. Eu digo já uma coisa. Há bem que nós não somos jornalistas. Deixa-me dar-te já. Eu vou lançar o isco ao Novo Banco para tornar-se o nosso patrocinador. Para a próxima vez que a gente fizer o podcast, temos aqui um pouco como stripper. Basicamente é assim: Novo Banco teve uma ideia de gênio que pode salvar Portugal. Nós podíamos nos chamar o Novo Portugal. E pegar na dívida de Portugal e chamar-lhe o mau Portugal. Pegar no mau Portugal, metê-lo dentro de uma banheira nas Ilhas Berlengas e ver se um investidor estrangeiro se agarrava ao mau Portugal enquanto nós nos chamávamos o Novo Portugal, com o maior banco do mundo, o Novo Banco. Patrocinem-nos, man. Isto é uma ideia excelente e tem que legalizar a corrupção. Porque senão isto não funciona. Mas pronto, temos que separar o Portugal mau do Portugal bom. Faz todo o sentido. Porquê que esta gente que inventou estas coisas não está no governo? Incrível. Olha, mau Portugal, Ilhas Berlengas, Novo Portugal. Uma banheira com uma caixa de correio. Mau Portugal. É aquela coisa pequenina que cabe ali numa esquina das Berlengas. O BCE manda ao extrato, mete na conta, está lá um Zé e chega garrafas de água na banheira. Novo Portugal. Isso parece lindo. Muito. Desde onde? Tudo fica logo salvaguardado. Começamos do zero. Começamos logo com capital. Tu és de onde? Tem dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Eu às vezes sou bom e às vezes sou mau. Se me pedirem dinheiro emprestado, sou mau. Olha, que eu sou de bom Portugal. Quando é para receber? Eu sou bom Portugal. Olha, mas olha que isso da dupla nacionalidade podia dar jeito aqui uns anos. Nós já fazíamos. Nós podíamos querer nova nacionalidade. Matávamos e basávamos. Éramos do Novo Portugal. Nacionalidade, Novo Portugal. Mais nada. Pão, mas mesmo o Novo. Segunda nacionalidade, Novo Portugal. Mas com pezinho. Aquele sem dívida. No Mau Portugal. No Mau Portugal. Não, isso é o pé. Isso é o pé que eu estou a dizer. Olha, eu acho que isso era capaz de funcionar, tanto em termos de marketing. Funcionou. Inclusive. A PSP protege em relação aos lesados do Mau Portugal. Olha, aposto. O bom Portugal. Aposto contigo que vinha logo um gajo qualquer da China. Comprava aí comprava o Novo Portugal. Pô, não, o Mau Portugal. Não, o Novo fica para a gente, meu. Tá. O Novo banco ficou para os gerentes do BES. Agora também já estás a querer demais, não é? Não, fazias o Novo Portugal e era tudo teu. Não, então, não saias do modelo. Não saias do modelo financeiro do nosso novo patrocinador. Tá. Não, a gente está a ver se será investidor. Novo banco, e o Novo Banco deve estar para patrocinar agora, que é uma loucura. É? Ui. Eles vão imaginar aquele gabinete de marketing a trabalhar. Vão começar a desfalcar do zero, meu. Desfalcar do zero. Isso é uma oportunidade de dor, meu. Paulo. O homem, um dia destes a gente... Olha, nós podíamos sair ali a bocado e irmos dar ali um passeio ali ao pé da Boca do Inferno e filmar. Quantos polícias é que estão à volta da casa do dono disto tudo? O dono disto tudo mora ali, quem é o dono disto tudo? Não, ele está preso ali. Ele está preso ali. À Boca do Inferno. Lá ao pé da casa dele. Não, coincidência, é a casa dele. A gente não devia um casebre, olha, não é uma casa. Não chamemos uma casa aqui. Ah, é um casebre. Um anexo, um casebre. Pré-fabricado. Sim. Qualquer coisa salgada, não? Sim, sim. Eu estava mais a pensar num forte em Peniche. Eu já não sei se os polícias estão lá. É. Impedir que ele saia ou se estão para impedir que o matem? Não, são porteiros. São os porteiros, mano. É um bocado os dois. Portaria. Eles próprios disseram. Se o homem diz tudo o que tem para dizer, isto. É um bocado dos dois. Se eles próprios disseram nos primeiros dias que não sabiam quem é que deviam deixar de entrar. Depois logo passa de banco mau para banco bom e de mau Portugal para bom Portugal. E, pois, só tínhamos que prender um gajo qualquer, não? E pronto. Estava feio. Qual gajo? Só lá. Pode ser aquele... Assim, ou calhas. Tipo o teria dos Aldis. Tipo o sorteio. Sei lá. Tipo um Carlos Cruz. No caso de Alves. Uma coisa qualquer. Um gajo qualquer. Disseram do quê? Dos Aldis. Dos Aldis, por acaso. Olha, não sei. Não sei o resultado do último sorteio. Mas eu também não peço só aquilo. Sou pai. Olha, ontem estava a almoçar num restaurante ali, não interessa qual, porque senão depois começam a... Não, é sponsor. Mas, não. Próxima vez pagam o que eu fiz. Não, lá sossegado. E o Duque de Sponsor. Mas esse restaurante que fica ali para aqueles lados, no fim, claro, pede... Que era com o número de contribuinte. Yeah, isso é, tem empresas. Mais uma vez, óbvio, naturalmente disse que não, mas... Pronto, até justifiquei o porquê que era. Eu não quero saber que eles sabem que eu, num sábado, no dia 29 de agosto, estive a almoçar no restaurante que está ali onde vocês estão. Mas se tu tiveres... Não quero saber. Uma empresa, eu já sou obrigado a que eles saibam que eu estou num determinado sítio com o iPhone, com os tablets que a gente anda atrás, pronto, não é? Aquilo que eu como ou deixo de comer, não me apetece. Anteontem, o Tribunal Constitucional preferia que fosse o número de contribuinte para o bolo nacional de... Entendes? Preferia dar a minha contribuição direta e anónima. Encheres a base de dados com cenas mais nacionais. Não, e o dinheiro que me seria atribuído a mim em termos fiscais, que possa ser atribuído para um bolo geral bem gerido, não é? Daqueles que precisam, para tudo aquilo que eu defendo. O Tribunal Constitucional votou aquele decreto-lei que se apresentou, que era para recolher toda a metadata de todos os serviços de comunicações que nós temos. Não tarda as mães, chegam à maternidade, a criança sai, metem-nos um chip e ninguém pergunta. Yeah. E ninguém pergunta porque é que a minha criança tem um cancro exatamente à volta de chip. Mas é fixe, o chip é uma cena fixe, mano. Sempre sabes sempre onde tu fizes. Eu tenho um no BI. É como aquelas pulseiras agora da PSP, não é? E não é fixe. É fixe, deixas a pulseira na perna da cadeira e podes ir ao café. é fixe. Porque aquilo é uma coisa que nem se corta e não se manda fora logo. Não, epá, é pá. Mas assim, o chip é bom, mano. Até que nem dá para tirar assim de um dos cantigos. Não, e o chip é fixe, porque depois é... quando fores assaltado, sabes sim. que vais levar a facada. E é muito bom também. Olha, um dia vais a passar na Via Verde. Tira logo o stress. Já sabes. Não paras na portagem, tens o chip. Timba. E assim, passas pela portagem, está pago logo o chip. Olha, um sítio. É muito bom. Um sítio para escondê-lo bem e não te roubarem atrás do olho. É fixe, é fixe. É tipo Google Glasses e tudo. Assim. Andamos aqui há quanto tempo? Morita, pai. Morita? Já passou assim tanto tempo. É pá, eu por acaso tenho. E não falamos nada de jeito. Mas foi bom o CIS, foi bom esse secret play. Ainda dá um pouco de liberdade nas comunicações. Se é que ainda alguém preza a privacidade, ou sempre aquele argumento estúpido: ah, quem não deve não tem. E eu que não devo, quero privacidade. Já que não devo nada, posso. Ou, quem não deve não tem, então tira a porta da rua, não. Trancas a porta de casa para quê? Deixa lá, pô, estás em casa, estás a ver a televisão, tira a porta. Deixa-me só entrar, deixa-me entrar e ver. Sim, mas ao menos não és como aquele gajo que estava salvo erro na TVI, coitado do homem, já assim, não, reformado já. Pai, e teve um azar do caraças, acho que foi assaltado, ele é senhorio numa data de casas ali da zona, né? E recebe o dinheiro e não coloca o dinheiro no banco, coloca o dinheiro em casa. Colchão. E toda a gente sabe. E toda a gente sabe. E então teve o azar de já ser assaltado pela terceira vez, não? Em pouco tempo. E desta vez roubaram-lhe 25 mil euros e a repórter... Ah, só roubei 23. E a repórter da TVI, pá, pronto, foi falar com o senhor... O senhor abriu a porta de casa e coisas assim. E então está a dizer que é o cofre, é o 74. Que? Teve sorte. Não, como é que teve sorte. Não, o homem teve sorte. Não fez o como é que Não, o homem teve sorte. Sabes porquê? Porque ele disse: felizmente, levaram 25 mil euros. Mas felizmente não me levaram todo, porque eu tenho ali outro guardado. Ainda logo a dica, meu grande bro. Eu tenho ali outro guardado. Ah, pronto, fixe. A gente vai lá. Um gajo que já foi roubado 3 vezes. Já, é burro também. É burro. Mas é jornalista. Já, podiam ter editado onde é que está. Do género, eu vou proteger. Podiam ter editado. Não tem mostrado lá onde é que está. Só faltava essa pergunta, né? Pá, mas o jornalista podia ter dito assim: é pá, olha. Corta aí. Yeah. Olha, vamos fazer isto outra vez. Vamos fazer isto outra vez. Não se chibe da cena. Vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena eles virem cá outra vez. Que não roubaram o dinheiro todo porque ele ainda tinha ali outro guardado. Mas os 100 mil lá do outro. Não, é que para a semana está lá a TV outra vez. Claro. E a CMTV. Não sabemos lá porquê. Pouco espaço de tempo. Não percebemos bem como. Este senhor está mesmo cheio de azar. Então no outro dia também deu a cara. Mas ainda tenho mais ali guardado. Não, o que vale é que eu tenho ali um teto falso no barracão. Está cheio de barrotes de ouro. Eu tenho ali o porco, está cheio de moedas. Opa, coitado. Bom, já no outro dia deu uma notícia na televisão que eu achei um bocado irresponsável e basicamente não é bem notícia. Foi um acidente, infortúnio. Epá, mas não é notícia. Tu quando passas aquilo a notícia, é mais estares a propagar uma fórmula, que eram uns gajos que andavam a curtir motocross. E alguém meteu um cabo de aço entre duas árvores mesmo para... Tipo, era um percurso. Isso foi na semana passada, não foi? Yeah, quer dizer, ou há 2 semanas. Quer dizer, já tem acontecido, mas na semana passada... Mas pronto, é deram na televisão. Isso dá logo ideias a beira da pão. Mais valia estarem calados, meu. Mais valia investigarem o caso, verem quem foi primeiro. Como a Europa lidava com o terrorismo antigamente, não era tipo, pum, bombardeio ao país. Isso levou-te uma questão muito interessante. É investigar o caso. Muito interessante, quer dizer, uma questão interessante, uma questão interessante, mas que é capaz de ser. Bom, tu já reparaste que existem, sempre que é um suicídio, a comunicação social tem muito. Muito está ali naquela coisa para não noticiar que foi suicídio. Porque o suicídio, dizem alguns experts, né? Os quais eu não concordo necessariamente, mas não sou eu que estive lá. Experts em suicídio. É, nessas merdas. Eu já me suicidei só às vezes, eu sei o que é que estou a falar. Porque cria um efeito de catarse. Ah, sim. Não tenho vontade. Bom, e depois, aquilo que eu sei. De conversas que eu tenho com pessoas que estão muito bem informadas sobre isso, existe um número absurdo de suicídios em Portugal que não está a ser relatado para não. Na comunicação para não. Social por vários motivos. Claro. Pronto. Exatamente. É tabu. Como por base tem às vezes esta coisa, não é? De não criar. Mas também por uma forma política. Porquê? qual é a razão do suicídio desta pessoa? Provavelmente é. Economia. Quer dizer, vão dizer, estava doente, não sei o quê. Estava doente porquê? Olha, porque não tinha emprego, porque o Estado é opressor a vários níveis, porque tem dois filhos e não tem forma de lhes dar comida. Fatores sociais. Depois suicidam-se. Isso depois não convém explorar muito. Não. Então, Flores, e a Flores, um ponto em que nem se fala propriamente, ou seja, o suicídio não é propriamente notícia, a não ser que tu te tires da ponte. 25 de Abril, não, e faças um espetáculo do caraças, e então pronto, o pessoal é obrigado a falar daquilo. Porque se for uma pessoa que, olha, ingeriu só quer fazer um suicídio, e cortou os pulsos, isso não aparece. Yeah. Isso não aparece, mas os números oficiais apontam para um número elevado de suicídios, que não é... Pá. Suicidam-se mais veteranos da guerra na América do que soldados morrem ativamente por dia. Sim, mas também se matam. Quais são as fontes? Também se matam para... Não oficiais, vídeos no YouTube. Mas não, são fontes que não dá... O que é oficial é que os americanos, pelo facto de terem direito, através da lei das armas, de terem direito a ter uma arma em casa, a verdade é que morreram mais americanos nos últimos 20 anos do que em todas as guerras que os Estados Unidos da América participaram. Não cabe na cabeça. Ou seja, estamos conversados, incluindo a Segunda Guerra Mundial, onde, apesar de tudo, ainda morreram um número de americanos. Pai, eu acho que toda a gente pode ter um dia mal, e tu podes ter um dia muito mal, e tens uma arma em casa, e aconteceu. E dá-te a pancada. Aquilo, lembro logo aquele filme do Michael Douglas, que o gajo está a ter um dia de cão. É muito fixe. Ou quando chega a McDonald's, eu quero o hambúrguer. Bem, qualquer gajo pode estar ali mesmo mal. Tudo eu até me surpreendo um gajo que saiba, imagina, que tem 15 dias de vida. E que não tem nada a perder. Não tem família, não tem nada. Epá, não e, tem... e se mete ali à porta. Matar, e que vai ter com um daqueles que a gente sabe e tipo... Vamos os dois, tipo ficar na história. É um acessório. Ou ponham outra pessoa qualquer que eu quero dizer. É do género. Um sósia, que se lixe, estás a ver? Já eu estou completamente entalado. Vou levar um dia de cabrões atrás de mim. Isto parece-me quase tão lógico quão assustador. Mas sabes o que é que eu acho que isso não acontece? Admira-me é que ainda não tenha existido mais. Acho que as pessoas, quando são empurradas até ao suicídio, estão num estado mental, que não tem nada a ver com lógica ou política. Estão completamente tão fora da cabeça delas que a morte é a única... vida de três pessoas que se suicidaram. Acho que eles isolam-se... Por motivos que são sempre inexplicáveis. Claro. Na realidade são inexplicáveis. É porque acho que um gajo não compreende o estado mental. Uma pessoa que suicida, por exemplo, daquelas formas bem grotescas, tipo, a mandam-se para a frente de um comboio ou de um elétrico, que é uma cena bem tipo, fogo. Precisamos ter aqui alguém da área da psicologia, da psiquiatria, a psicologia não é uma ciência algumas sobre o porquê de quando tu decides morrer. Porquê morrer de uma forma dolorosa? Pá, eu acho... Eu acho que é ao contrário. Eu acho é que as pessoas que realmente cometem um ato de suicídio, genuíno mesmo, que o conseguem à primeira e tudo, aquelas, não é as pessoas que estão a tentar chamar a atenção com tentativas absurdas. Sim, são aquelas pessoas que do nada fazem-no e é da forma mais... É que elas devem chegar a um ponto na mente delas em que a vida de olho estando que o único alívio àquela dor é a morte. É a única maneira que eu te consigo fazer. É quando o teu cérebro se transforma naquele... Mas tu achas que existe muito mais masoquismo e... Não. E coragem naqueles que de uma forma muito dolorosa, eu continuam a querer fazer o seu resto da sua vida num país como Portugal. Eu acho que também tem o que é doloroso. É um bocado, eu compreendo a tua cena, mas ao fim e ao cabo é como toda a gente, o clichê do costume, não é? Eu não tenho medo de morrer, tenho é medo da forma que morra. Uma coisa que eu não gostava mesmo, é que eu já reparei, à medida que a gente vamos ficando mais velhos, é que... Apesar da nossa cabeça continuar fixe, o nosso corpo começa a deixar de responder, meu. E eu, quando estiver naquela situação, se tiver o privilégio de chegar... Porque o teu problema pode ser de degeneração mental, estás a ver? Mas se for física, eu gostava de ter a opção, meu. De dizer, mano, hoje é o último dia, estou farto, está sentado nesta cadeira, não consigo fazer mais nada, já vi tudo o que tinha a ver. Está feito, meu, está feito. Não, não me façam estar aqui 2 anos, meu. Mas aí entra o egoísmo das outras pessoas. Pois é. Mas essa decisão é tua. Eu sei, mas é. E depois há aquela frase, ah, quem se suicida é bué da cobarde. Então vai-te lá matar, ó cobarde da merda. Se não te matas, és o quê? É um bocado naquela, quer dizer, que adjetivo é que eu uso para quem se não suicida? Olha uma fasquia, esses gajos metem uma fasquia. Eu acho cobardia, que não pode ser adjetivado, não pode ser adjetivado um suicídio como sendo uma pessoa cobarde ou sendo não, uma não, de maneira nenhuma. Eu acho que é preciso um ganho da par de tomates, isto? Meu, para saltar para a frente um comboio, meu. Ou um estado completo da loucura, também. Lá está, ou isso. Então quem é que racionalmente pode usar tamanha frase para algo, vê lá a arrogância de alguém que diz isso e não o faz, meu, não é? Quando tu dizes, não é? Tipo, putz, não é? Ah, não saltas este buraco, não é? Ah, cobardolas, cobardolas. Pá, é um desafio, não é? Uma cena tipo, mata-te já, meu. Não podes dizer que alguém colher a sua própria vida. Eu era capaz de usar mais facilmente a palavra dignidade do que cobardia, meu. Em alguns termos, não é? Pois há muita gente que é suicidada por causa de motivos políticos. Suicidada? É, quando se suicidam com um tiro na nuca ou dois. Suicidaste com um tiro na nuca, meu, tipo. Ah, ou dois. Às vezes acontece. São suicidados. Foram suicidados. Com valentes aspas. Pronto. Pois é. Olha, eu fiquei lixado, foi há bocado. Fomos àquele café onde nós nos encontramos antes de estar aqui. E pela segunda vez consecutiva, chego lá e não tem barril. E a matemática deles é, nós gastamos um barril por semana. E sim, profundamente, tu vens mesmo a pensar nisso, tinhas de partilhar isso. Compramos um barril por semana, sendo que de 15 em 15 dias, somos normalmente consumiríamos 4. Não faz sentido. Como é que, epá, como é que alguém gera um negócio assim? É um imperial, é um business. A gente até sabe que aquilo dá. É um business model. Ou então o gajo tem lá na expectativa 1000 médias de sagres e fora tem que despachar. Fora de validade, isto é validade. Quase na fora de validade. E pá, não é imperial. Se calhar aquelas promoções de trabalho. Se calhar é um excelente acto de gestão. Despachar stock. Com direito a medalha lá como aquele rapazinho da PT. Foi para a Oi? Ah, não. Pensei que estava a falar do rapazinho que mora ali também, ao lado da senhora de meia-idade da Casa Cor-de-Rosa. Chama Bárbara Guimarães, aqui na Abcharda. A falar desse rapaz que trabalhava na EPT, que mora, por acaso, mora na casa ao lado dele. Ah. Esse gajo, pá, dizem que fez bem à vida e ainda ganhou uma medalha da Múmia. Da múmia, que sim, é o Presidente da República? Não. Ah, eu por acaso acho que o Presidente da República parece uma múmia. Não, o múmia é aquele gajo. O múmia é aquele gajo que estar ali embaixo a jogar as cartas com outros três e a ver um copo de vinho. E esse gajo, o múmia? Sim. O múmia já tem para aí, sei lá, uns 212 anos. Ah, pois? Já, lá está, não conheço. Mas acho que a Cavaco Silva tem perfil para ser presidente. E também vive numa casa cor-de-rosa. Não ficava bem na televisão. Veres assim, presidente do Egito a dizer uma treta qualquer e vês a cara do Cavaco a falar Egito. Tu não estranhavas nessa, meu? Ou ele a sair de um sarcófago. Era igual, meu. Não, tipo, que é isso, um filme de terror. Não, vocês não respeitam nada as figuras ilustres do nosso país. Opa, desde que puseram o Eusébio no panteão, fuck it, venha todos. O quê? Tenho um jogador de futebol que nasceu na Angola, o que é que foi? Não, não um jogador de futebol, é o Eusébio. Não, ouve. Este pessoal não está a entender. A Amália não é uma cantora de fado, é a Amália. Essa, tem um papagaio. O Saramago, esse não conta. Ah, o Saramago. Enquanto não fizerem os Maias em filme, eu não estou para ler o livro. Saramago. Isso não conta. Esse não conta, pá. Esse vai logo para as Berlingas, para o mau Portugal. Mais nada. No bom Portugal fica Eusébio, Amália Rodrigues, a Bárbara Guimarães, que mora naquela casa de cor-de-rosa ali no topo da... Pronto, da sim. O senhor de meia-idade. Consome substâncias ilícitas. O Múmia, que joga as cartas, fica no bom Portugal. Aquele, o múmia lá em baixo. Eu não faço ideia. Quem é que tu queres ser? De 212 anos. Esses é que merecem ficar no Bom Portugal e no Panteão Nacional. E no Panteão. Não, o Saramago vai para o Mau Portugal. Não és de acordo do Eusébio ter ido para o Panteão? O Eusébio é aquele gajo que jogava ao Berlim de junto às docas, à doca pesca ali. O Eusébio é um grande jogador de futebol. Daqueles gajos dos maiores. Pois não sei. Quando o povo não se mandava para o chão. Quando o futebol era fluido e os 90 minutos contavam. Não tive a oportunidade de ver o Eusébio jogar. Portanto, não tenho uma opinião sobre isso. Nunca viste. Mas eu vi o grande Maradona a jogar à bola, posso dizer. A jogar à bola? A jogar à bola. Entrou pela porta de zona também. Por acaso esse gênio deve ter entrado em várias portas de 18. Queres tinha ligações com o Benfica? Qual Benfica? O Benfica é um gajo que mora ali em Lisboa, ao pé do Colégio Militar. Sim. Há ali umas barracas do Benfica que mora aí. É um gajo que... Chama-lhe o Benfica. Agora já te percebi. Já te percebi e já sei quem é que estás a falar. Sim, o Benfica. Esse Benfica, esse gajo que mora aí nessas barracas, por ali. Pois é, pá, sempre teve problemas. Precisava de. Olha, precisa-se fazer o lance. Precisa de guita, precisa de fazer os seus negóciositos. É a chamada economia paralela. É complicado. É a necessidade das coisas. Tem depois uma coincidência. Seja no Lumiar, seja em Carnide, seja por aí, é sempre. Tudo mesmo. Não, e depois é que é uma coincidência. Graças é que tu ou estacionas o carro, olhas para o número da porta 18. Entras pela porta para ires falar com o senhor de meia-idade, né? Que mora lá para aqueles lados das barracas que se chama Benfica, que tem alcunha de Benfica. O Benfica. A porta da casa do homem, 18. O homem mete-se na lambreta, 18, 18. Temos VHS. A sério, são coincidências. Pode dizer assim. Porta da fábrica, daquelas coisas... parece um círculo. Aquela pecaria, agora está a faltar o nome, pá. O gajo até mete nos carros para andar e o caraças. Porta da fábrica, 18. Os pneus. Olha, só me faltam dizer que aquele, o Luís, aquele gajo que... Epá, aquele gajo que é eletricista. Eu sei, aquele gajo que é eletricista lá em baixo. Só me faltam dizer que o Luís, o gajo que é eletricista, aquele gajo que já teve um grande negócio. Não, o gajo tem o cabelo... Só me faltam dizer que o gajo... Naquela associação que o Benfica, aquele gajo que mora lá nas barracas, que estamos a falar em Lisboa, a associação que o gajo fez, junta lá um pessoal para jogar a bola assim ao fim de semana, de vez em quando, só me falta dizer que este Luís, o eletricista, o número de sócio é o número 18. Ora, sabes onde é que, esse, que são sabes, aquelas coincidências. Sabes onde é que esse Luís, de onde é que age? É de Vieira de Leiria, pá. Vieira de Leiria. É. Até chamava o Luís Vieira e o caralho. Luís Vieira. Olha, eu por acaso tenho uma proposta. Há coincidências na vida. Sabes como é que a gente podia pagar a dívida portuguesa? Embrulhava-se o Cristiano Ronaldo e o Mourinho num embrulho, deixavas à porta do BCE e eu quero dois Messis de troco. Ias lá juntar os ossos do Eusébio. Esse é nosso. Ou é inglês, não sei. Epá, eu tenho o meu pai tipo puxado para ficar. Olha, então, opa, por mim, olha, a gente. Isto já está para aqui a falar há 3 horas. Olha, o pessoal, se quiser ver isto, podem-nos continuar a seguir lá nas nossas redes sociais. Naquela cena que. Ui. Não é a primeira rede social. Tu não fodigas isso, mano. Aquela rede social que. Eu sei qual é a primeira delas todas. A primeira rede social toda. Foi. Dá-me 5. Não, a primeira rede social. A tua primeira rede social foi qual? Belzic. Se tu não dizes, sim, se eu digo. A primeira rede social era aquelas redes que estavam à volta de Auschwitz. Era a rede social. Foi a primeira rede social. Estava tudo agarrado à rede. Ainda bem que o podcast já acabou. Esta é a parte. Então, mas houve lá, mas é verdade. Sim. Lá por ser mórbido. Não quer dizer que não seja verdade. Ah, lá está. Eu não tenho a culpa dos crimes do avô de meu avô de meu avô. Eu também não. Ou teve vítimas de exercício. Queres encerrar o... Já, meu. Tem uma parte para encerrar de casa. Podcast? Sim. Por mim está feito. Não, mas tens de fazer aquela cena que tu fazes assim... Como é que tu queres que eu faça? E isto nem sequer começou. Essas cenas tu fazes assim à pro. Tipo à pro. Este foi o final de... do segundo episódio de Conversa para Surdos. Até para a próxima. Desta vez nem eu ouvi. Era isto? É só isto? Está bem. Pumba, não, foi com graves. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Surdos! Ficaste satisfeito? Vocês são surdos? Sou Miguel Teixeira. Vocês estão a ouvir o Simpson? E a mim também. Conversa para surdos. Porque ninguém nos está a ouvir. Eu não sei, o Hugo é que depois vai misturar isto tudo.